O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu está analisando os projetos arquitetônicos do conjunto habitacional Jardim Jupira, apresentados pela empresa Souza e Souza, que deverá executar a construção das 384 unidades habitacionais. Em uma reunião realizada esta semana entre representantes do Foz Habita e da construtora, foram discutidas possíveis mudanças no projeto e no nome do empreendimento. Segundo a prefeitura, no Jardim Jupira existem diversas ocupações irregulares, com habitações inadequadas nas áreas de preservação ambiental. A previsão é de construir nas proximidades um novo empreendimento de 48 blocos com 8 unidades cada. As residências terão 2 quartos, sala, cozinha e área de serviço conjugadas e banheiro. Para este projeto, estão previstas execuções de redes para coleta de esgoto, rede para abastecimento de água, rede para águas pluviais e arborização das vias públicas. Além disso, o projeto irá contar com uma quadra poliesportiva, uma praça, um barracão de reciclagem, além de serviços de infraestrutura, trabalho técnico-social e paisagismo. As ações fazem parte do projeto de desfavelamento, que tem recursos do governo federal. O Foz Habita também anunciou esta semana o avanço das obras do conjunto residencial Grande Lago, na Vila C. As obras iniciaram no dia 21 de julho do ano passado e a previsão de entrega é para início de 2015. 12 blocos já contam com alvenaria e laje. Nos blocos restantes, está sendo feito o serviço de fundação. Depois de finalizados estes trabalhos, a construção segue para o piso superior. Os serviços de arruamento, meio-fio, rede de água e esgoto estão concluídos. O empreendimento é um convênio entre o Foz Habita, Coapar e Governo Federal, com valor total de R$ 18.648.000 e prevê a construção de 296 casas sobrepostas. Maurício Freire, para a CBN Foz.